que eu quis demais, o que era de menos, já tava na cara, era questão de tempo, ia chegar em mim, ele já tava planejando assim. Primeiro, bate-boca à toa, segundo, uma desculpa boba. Chegar em mim, ele já tava planejando assim. Primeiro, bate-boca à toa. Segundo, uma desculpa boba. Conseguia copiar sua beleza com pincel. Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol. Faz eu me perder nas suas curvas. Antes de te conhecer, já amava você. Meu Deus, como eu tô tão na tua. Moça do cabelo de sol, seu corpo é meu farol. Faz eu me perder nas suas curvas. Antes de te conhecer, já amava você. Meu Deus, como eu tô tão na tua. É a banda que nele. Como é que é? Banda Kene. O seu olhar brilha uma luz, seu corpo quente me seduz. Me amarra os seus olhos azuis, e que perfeição ela ainda ama dos cores. Deus do céu, como é que cê me dá um anjo pra eu cuidar, meu? Deus do céu, a coisa mais linda que eu posso imaginar, meu. Deus do céu, nem Van Gogh conseguia copiar sua beleza com pincel. More

gente vai comer? Qual a roupa pra sair? Quem dirige que vai beber? Qual igreja vai casar? Comprar casa ou um apê? Fazer festa ou viajar? Qual é o nome do bebê? O que a gente vai comer? Qual a roupa pra sair? Quem dirige que vai beber? Qual igreja vai casar? Comprar casa ou um apê? Fazer festa ou viajar? Qual é o nome do bebê? Mas todas essas dúvidas a gente tira de letra. Tirando essas dúvidas, o resto é certeza. Eu tô bebendo na segunda-feira. Era que eu tô penando pra te esquecer. Não é porque a minha cama tá na geladeira. Era que eu preciso do seu corpo pra me aquecer. Não tô sentindo pingo de saudade. Longe de mim tem uma recaída. Só tem um problema: é tudo mentira. Eu tô rezando pra tu me ligar, nem que seja só pra me xingar. Meu sonho é ouvir tua voz falando: seu idiota, ainda te amo. Logo que eu tô chegando. Como é que é? Banda QM. Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira. Era que eu tô penando pra te esquecer. Não é porque a minha cama tá na geladeira. Era que eu preciso do seu corpo pra me aquecer. Não tô sentindo pingo de saudade. Longe de mim tem uma recaída. Só tem um problema: é tudo mentira. Eu tô rezando pra tu me ligar, nem que seja só pra me xingar. Meu sonho é ouvir tua voz falando: seu idiota, ainda te amo. Eu tô rezando pra tu me ligar, nem que seja só pra me xingar. Meu sonho é ouvir tua voz falando: manda só logo que eu tô chegando. Ainda te amo. Eu tô rezando pra tu me ligar, nem que seja só pra me xingar. Meu sonho é ouvir tua voz falando: manda só logo que eu tô chegando. Você tava certo quando me aconselhou largar essa miséria. Você acertou quando falou que ele já tinha um outro amor. Ele só esqueceu de apagar os nudes que você mandou na noite que você bebeu. E agora eu sei que tem amizade que constrói. amiga que destrói. Talarica, rapariga, tu tá sentando no meu boy. Tem amizade que constrói, mas tem amiga que destrói. Talarica, rapariga, tu tá sentando no meu boy. Como é que é? Banda certa quando me falou que ele não presta. Cê tava certa quando me aconselhou largar essa miséria. Cê acertou quando falou que ele já tinha um outro amor. Ele só esqueceu de apagar os nudes que você mandou na noite que você bebeu. E agora eu sei que